O audiodrama Heroínas Negras é uma produção do Almerindas Podcast, com interpretação Lena Roque. Almerindas. Cuidado! Eu vou falar do nosso cabelo. Eu vou falar de tudo que fazem tentando o sucesso. Eu vou falar porque isso acaba com a gente. Primeiro aparecem uns pentes frágeis, impossíveis às nossas madeixas. Depois apontam para um padrão que nunca poderemos ter. Ficamos condenados à indiferença e à exclusão. De repente, sonhamos com toalhas amarradas na cabeça oca num passe de mágica. Aceitamos o codinome Pichain e o sobrenome Bombril. Começamos a moldar o caráter, a amolecer diante das decisões. Infelizmente, esquecemos que só podemos ser o que somos. Passamos a vida inteira tentando agir uma clareza que nunca poderemos ter nem precisamos. A negritude é um quarto escuro. Com bicho-papão e mula sem cabeça, é um quarto mítico onde ninguém quer entrar. Eu vou falar do que fazem com o nosso cabelo. Eu vou falar de tudo que fazem tentando o sucesso. Eu vou falar, porque isso acaba com a gente. Primeiro dizem que todos somos iguais, que somos todos filhos de Deus. Rapidamente, é diagnosticada a paranoia. Começamos a achar que o problema está na nossa cabeça preta. Nunca no olhar do outro. Nunca no deboche do outro. Nunca no sorriso de lado. Alguns conseguem ir mais longe, mas isso tem um preço. Precisam ficar sozinhos. Precisam ficar clarinhos. Precisam usar apliques. Eu vou falar do que fazem com o nosso cabelo. Eu vou falar de tudo o que fazem tentando o sucesso. Eu vou falar, porque isso acaba com a gente. Deu branco. Alguém me empresta uma identidade aprovada no teste de boa aparência? Deu branco. Este é o Almerindas Podcast. Ah, sigam as nossas redes, Almerindas Podcast.